O amor de Deus brilhou pra mim, clareou meu viver. Eu sei algo diferente em meu ser aconteceu. Não consigo explicar. Luz do sol e estrelas em todo resplendor, nem sequer se comparam ao